pensei que fosse coisa para um dia só ficar de mal de mim. Reagi, sou seu amigo e digo como vai. Você fica séria e nem sinal. Brigou comigo e a solidão servirá de lugar pra nós dois. Se é amor, que tal agir e não radicalizar? Sejamos mais lisos, pega esse meu ombro, rega. Se adormecer, eu sei que o sono passou a perna. Nessa distância férrea que marcou meu amor, dormir contigo é escutar cal e tom. O que rolar é bom. Passear, rever amigos, conduzir boas novas, visitar a